Vai chegar um dia em que eu vou estar cansado. Um dia meus ossos vão ser fracos. O meu corpo vai estar velho. Os meus braços vão estar pesados. As minhas pernas vão estar pesadas. Minha vontade vai ser ficar na cama. E a minha força vai ser pouca. Mas todos os dias, mano, quando eu acordo eu digo: hoje não é esse dia. Eu rap. Eu sou o lixo que alimenta o mendigo. Eu sou a casa abandonada que te serve de abrigo. Eu sou seu ombro amigo que ameniza sua dor. Eu sou o ódio arrependido que se transformou em amor. Eu sou o vapor quente da água fervente. Eu sou o escudo do guerreiro, sou linha de frente. Sou gente da gente, sou gente comum, mas eu ando pra frente. Sou o número um, campeão nessa vida, sem direito a medalha. Meu troféu, minha família, o amor lá de casa. Sigo junto com a massa, muito respeito com a rapa. Lealdade pros parça, quem cola junto é da raça. Queima tipo brasa, é quente, quente, quente. Sem bala só tem rimas no meu pente, pente. Ninguém se rende e ninguém se vende por notas, porque na raça vagabundo ninguém é pipoca. Mas é lógico que eu também quero os malotes recheados. É óbvio que eu quero muita perna e gato. Mas eu não me iludo com a grana, nem com a porra da fama. Nunca mais eu me iludo com aquela puta na cama. Eu sou da gangue dos loucos sem precisar cheirar grama. Mas o mais insano de todos sem fumar marihuana. Considerado perigoso sem cometer nenhum crime. O mais monstro de todos sem nem sequer um gole de uísque.